Relato inicial. Ano 2001. O som é rap nacional. O nome é Revolução. Se liga na fita, ladrão! Novamente na fita, liberdade é a lei. Morrer faz parte da vida. E o que se passa na cabeça dessa rapaziada? É maconha, mela, artilharia pesada. O que acontece? Mano, logo escurece. E aí? Tô vendo crime, a malandragem. Preparados pra agir, fugir daqui, dali. Correr da viatura, morrer de overdose com um ferro na cintura. E a cachaça enlouquece a mente da minha quebrada. Fim de semana morto, outro corpo foi pra vala. Se fiar, se pá, pá, pá. Quer tirar, vai tirar, agora não vai dar. Sinto que aqui tem arma forte no esquema. Pirata FM aterroriza o sistema. Que mundo é esse, ladrão? Se tô bem, tô vivo. A maioria por aqui se parece comigo. Cadê esse tipo maluco na rima? Eu tô ligado. Se raciocínio é a arma, o meu calibre é pesado. Estamos de olho no sistema, trema. Eu quero ver você escapar dessa algema. O explosivo tá na mão, pronto pra revolução. Virar a mesa, fim de jogo, se liga na fita, drão. Esse é o som, bota fé, vou me apresentar. Revolução na parada, o bicho vai pegar. Saia da frente que o rap vai passar. Vamos em frente com o dom de rimar. Não fazemos som pra playboy rebolar. A lei da favela é raciocinar. Saia da frente que o rap vai passar. Vamos em frente com o dom de rimar. Não fazemos som pra playboy rebolar. A lei da favela é raciocinar. Abracadabra, boom, aqui é só mais um. Tristeza e violência, estrada pra lugar nenhum. Revolução, sangue bom, rima sem sair do tom. O rap é nossa arma, então se liga no som. Se vacilar é mal, é fatal, caos total. O som da minha queda em território nacional. Aqui é tudo igual, só muda o endereço. Viver ou morrer, tudo tem um preço. Cara a cara com a realidade, aí quero saber. Se liga você então, é só pagar pra ver. E o que se passa lá na área é diferente da novela. Vem saber, entra e sai, então já era. A noite chega devagar, pode acreditar. O peso vai bater e o bicho vai pegar. Microfones na mão, agora trema. Não sou nenhum boneco na mão do sistema. O som desperta, o tempo é o vento e o vento não para. Olha o canalha de farda, tapa na cara, folgado é a lei da bala. Se os bandidos tão soltos de terno e gravata, a classe do feijão com arroz não pode sair de casa. Não bastasse a pobreza e toda a vida dura. Jogado sem documento dentro da viatura, peça socorro. Polícia, a morte, polícia, socorro. É lei do cão, meu irmão, falha do sistema B. Ser esperto pra matar, ser ligeiro pra correr. Quero viver em paz, chega de treta. Minha quebra é do caralho, não se meta. Senta fumaça no ar, Santa Norte na levada. Planaltina pra firmar, evoluir, progredir. Em frente sem malícia, não dever pra playboy, muito menos pra polícia. Revolução, revolução é o tema. De olho no sistema. Que o rap vai passar. Vamos em frente com o dom de rimar. Não fazemos som pra playboy rebolar. A lei da favela é raciocinar. Saia da frente que o rap vai passar. Vamos em frente com o dom de rimar. Não fazemos som pra playboy rebolar. A lei da favela é raciocinar. É um massacre total. Cultura musical, rap nacional. Aí maluco, se liga pra entrar no esquema. Esse é o som da favela e vai fuder o sistema. Olha o moleque tão pequeno engraxando o sapato. A nossa gente sem trampa, eu fico puto. Caralho, a malandragem na madruga mete fogo no bagulho. Corre da polícia, pinta o sete, pula o muro. Não nascemos à toa, nunca é tarde demais. O grito da favela suplica pela paz. O sangue tá frio, é a morte, fudeu. Seu tempo acabou, seu corpo endureceu. Viajou, fumou, cheirou, gostou. É o inferno na terra, o diabo adorou. O governo não se importa com as mortes na esquina. Será que tem alguém observando lá de cima? Sete palmos do chão, retrato na parede. Foge a morte, pega a sede, o sangue mata a sede. Se pá, assim não vai dar. Compare nosso verso com uma HK. O sistema deu de cara com o rap nacional. Quero ver atropelar, hoje eu quero ser o mal. O som é bandido, pode acreditar. Nosso parte na vida é sempre lutar. Que o rap vai passar. Vamos em frente com o dom de rimar. Não fazemos som pra playboy rebolar. A lei da favela é raciocinar. Saia da frente que o rap vai passar. Vamos em frente com o dom de rimar. Não fazemos som pra playboy rebolar. A lei da favela é raciocinar. All right.